coming through, baby. Esta Uno, with my man FGA 2009. Se quer colar com nós, pode vir, pode chegar. Pode vir, pode chegar. Pode vir, pode chegar. Pode vir, pode chegar. Esta Uno, with my man FGA 2009. From a New York with the Brazilian connection, we changing the state of mind with this direction. From a New York with the Brazilian connection, we changing your state of mind with this direction. As the connection is made right here, we gon' take you somewhere that you never been before. And your mind will agree after you open the door. Give you something to mold, let me say something important. To the flames, love in the skull, we roll with money makers, that's what it's the most. No translations with the narrow. We get pesos, speaking tongues, Portuguese and English, flip the bitches, flip the bitches. Listen, your honor, I tell nothing but the truth. And that ain't so, how we do it in my mans. Now build it with big plans, and take your kindness for weakness. I teach while you examine, just yo, don't take it for granted. Chill, baby, relax, no need to panic. You've been loaded with your arm after you give you a hand. So we here to reprogram your mind, overseas to land, yo. With the Brazilian connection, we changing your state of mind with this direction. I'm from a New York with the Brazilian connection, we changing your state of mind with this direction. Yeah, Esta Uno in the building with my man FGA. Y'all ain't ready for this, but here we doing it anyway. Muda sua cabeça, muda sua cabeça, muda sua cabeça, muda sua cabeça. Muda sua cabeça e firmou, segura, vai vendo. Que o flow é de guerreiro e mexe com sentimento, pregando a paz, o amor, justiça e liberdade. Ideais no convívio pra viver em sociedade. Pense agora e reflita, right on. Como anda seu coração, tá em paz com o mundo, do contrário é vacilão. Viver nas streets com ódio e sem perdão só aumenta o mal, você quer isso, né, ladrão? Que o crime não compensa, todo mundo aí já sabe. Te dá do bom e do melhor, depois te guarda sete chaves. É... só resulta em guerra, um filme de bang bang. Acorda doidão, dê pra você mais uma chance. Viva em paz, tenha contigo harmonia. Não entre em fita errada, não acabe com a sua vida. Ela é só uma, não acontece só com os outros. Te pega de surpresa e te trai, te passa o rodo. E aí pipoca, escuta o que eu tô falando. Afirma que é forte, cola até pro americano. Na humilde eu sigo, sem medo de errar. Se quer colar com nós, pode vir, pode chegar. Mas aí compadre, vem de coração, não aceitamos desculpa se arrepender da função. Do Brasil a New York, só ideias de responsa. Um salve as frutas e os malandros de ponta a ponta. Na humilde eu sigo, sem medo de errar. Store counting, 1, 2, 3. FGR, Fit S1, pra fazer você refletir. Muda sua cabeça e firmou, segura, vai vendo. From a New York with the Brazilian connection, we changing your state of mind with this direction. From a New York with the Brazilian connection, we changing your state of mind with this direction.